contabilizando o INSS. 5216 é boa, né? At 21, call now 1208. 208, thank you, sir. Muito obrigado. Torre, boa noite, o Rio 9810. Salvador Departure, good evening, trip 5216. Good evening, trip 5216, weather contact, club level 130 on Conde Departure. Fire Conde Departure, trip 5216. Salvador Passarelo 2224, para o táxi, 40 a bordo, 8 horas de autonomia, alterno na Fortaleza. Passarelo 2224, ciente, livro táxi via pátio principal, Índia. E pode esperar dar um 0, chame a torre, 1895, boa viagem. Vai pelo pátio, ponto de espera, torre, 1895. Bom trabalho e bom final de semana. E aproveita a festa aí, tá tendo uma festa maravilhosa aí. É em frente de casa a festa. Passamos na final ali, já tá lotada. É isso aí. Fica com Deus aí, um abraço, cara. Boa noite, boa viagem. Solo voo no 604, posição 2 para o pushback, entra na pista. O voo no 604, após o ATR da passarela ingressar na Índia, aí o senhor coordena com a equipe de solo e inicia o push e acionamento, chamando para o táxi após. Tente após o ATR na Índia, inicia o chão para o táxi do 604. Salvador, passaria do 2224, próximo ponto de espera, pronto. Ciente, mantém a posição, passaria do... Vai manter a posição, o 2224. Autorizada, né, mantém? A linha mantém, 2224. Dois, 3305, está autorizado descida para 2000, o ajuste 10 no ONU, informe e estabilizar na final do procedimento. Zero, seu solo 25 direito, 219 só. Ou 219. Finalizou azul 4235. Azul 4235, chame torre 11895, tamo um pouco. 895, obrigado, senhor, até daqui a pouco. É. Do pátio 3, o Rio 9810. Pela Alfa, Juliette, posição 9, pátio 3. Tenente, o 4235, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guardando, 4235. Passarido livre decolar, vento 100 graus, meia dúzia mais. Salvador, boa noite, voo Rosário, 70, passando 204, 1 nós voamos no 076, identifique, chegada Mari, desça para o nível 050. Voo, chegada Mari, desça para o 050. O nível é o 360, via Pesulu no 6, até Belo Horizonte, após conforme o plano. A decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após Leda e após Bridge. O controle 120.8 e o transponder 5576. Com transponder já 360 para Guarulhos, a Pesulu no 6. Decolando na pista 10 Angulo da direita, após da El, Leda Bridge, controle 120.8, 5575, transponder Ocean Air 6313. A Pesulu no 6 vai até Belo Horizonte. Correto? Correto, 6313, Ocean Air, chame para o push no, e acionamento no gate 4. Positivo, reportaremos grave. Para o nível 190, sai da mão. 190 na mão, passador. É autorização de uma pessoa, terra prometida, de galão 190. Ok, o trip 5393, só um instantinho para a cópia. Todo bom no 604 para o táxi. 3:40, alterna Recife com 1941. Gente, no 640, livre o táxi à direita, ponto espera da 10, torre 1895. Gente, direita, ponto espera 1895, no 604. Ok, o trip 5393, autorizado João Pessoa, nível 190. Via Golf 677, a decolagem é da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle 120.8 e o transponder 5001, o trip 5393. Ok, aprovado, é o 192, tá certo? O 9287, agora a gente está de cópia Guarulhos. Correto. Me perdoe, só o Fred no desfile. O 5393 está autorizado. Professor, eu vou ver 77190. Vem para dar 10, prendo Puca, transfer Aracaju. Aciona 5001 e controle saída 201. Está correto, 35393, chama para o push e acionamento no pátio 3. Chama Luiz para lá. O voo 9287, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upezulu 16, até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Poços de Caldas. A decolagem é da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda direto Bridge, para interceptar Upezulu 16. O controle 120.8 e o transponder 5573. Autorizado 360 inicialmente para Barulho, via rota do plano, Dael, Leda Bridge, a saída, no Brizolo no meio, BHZ, Trive, e o transponder é 15573 com 1208, controle voo 9267. Tá correto, voo 9287 e confirmado após a posição Trive, o senhor prossegue direto para Poços de Caldas. Ok, direto para depois de Trive, voo 9267. O voo 9287, está correto, cotejamento e chama para o push e acionamento no gate 8. Ok, pessoal, boa noite, o azul 4235, liberando a tua escuta. O 4235, livre o táxi, via Alfa, e chame a Cidade Juliette. Alfa, Cidade Juliette. Subir decolar, 100 graus, 8 nós. Autorizado a decolagem, missão na 0, gonomia 04. Completa a final, chame a torre 112-95. Completa, chamada a torre 1895-3305. Gol no 076, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000 sem restrições, o ajuste no 019. Sim, está autorizado, ele é fixado no 0, sem restrições, descendo para 2000 pés, gol no 076, no 019. Travar 604 decola aos 32, controle 208. 08, grato. Boa noite, gol no 604, contato radar, só para o nível 370, saída Momo. 370 Momo A, possibilidade de uma posição forte da presente? Vou e Cogbo inicialmente aguardando coordenação. E COG, vou aguardando a coordenação, Frote. Muito obrigado. Passarei 2224, suba inicialmente restrito para o nível 130. 130, respeito ao 2224. Informo tráfego, posição de 1 hora, 30 milhas, com deslocamento sudoeste, mantendo a nível 140, mas alfaçando 72. Paciente, temos o tráfego no equipamento. Muito obrigado, senhor. 3555 informação de tráfego, 11 horas, 30 milhas, com deslocamento norte, cruzando 60 e subir para 130, é um alfaçando 72. Principal pela Juliette, porém mantenha a posição no través do gate meia dúzia. O senhor vai ser guiado por uma viatura, follow me, até o portão 9. 04, agora que estamos em prol de Cogbo, observamos aqui várias formações, nós estamos de à direita para evitar formações. Bom, prova quantas milhas, gol no 604? A proa da presente seria 040. Confirme? Afirmo, 040. Está autorizado efetuar o desvio, suba restrito inicialmente para o nível 130. 130, nível dos desvios, no 604. Gol no 604, após desvio, vou direto a Buco. Após desvio, a Buco. Grato pela coordenação e o 604. Gol no 604, temos dois tráfegos à sua frente. Um na posição 12 horas e 17 milhas com o mesmo rumo, cruzando 70 em subida para 130, é um Alfa Tango 72. E o tráfego adicional, posição também de 12 horas, 28 milhas, com deslocamento sul. sudoeste, mantendo o nível 140, também um Alfa Tango 72. Ciente do tráfego, a gente vai curvar agora já à esquerda para a Proa Diabuco, 1604. Copiado, Proa Diabuco ainda restrito no nível 130. 130, 1630. Da 3.5 na 5. Certo, comandante, mantenha o nível 140, temos dois tráfegos na sua frente, subindo para o nível 130. Após a ultrapassagem dos membros, será autorizada a descida. 37. Voidu, nada presente. Para o 5595 na escuta. Foi direto posição pelo. Fechou, pelo. Passarei do 2224, tráfego superado, suba para o nível 190. Passarei 2224, tráfego superado, suba para o nível 190. Suba para 170, aguardando autorização como nível final. 170, aguardando. Está estabilizado na LF o gol com 076. 076, completa final, chame 2-118-95, tem um bobo. 1-1-8-9-5. Obrigado, tem logo 1-0-7. Estou uma referência com o tráfego aqui, já podemos iniciar o 5-5-5. Autorizado para 2.000 pés o 5-5-1-5, o ajuste no 0-1-2. 2.000-0-1-2, obrigado. Gol no 604, tráfego superado, suba para o nível 370. Suba 370, 604. Passarei do 2224, nível final autorizado 170. 170, muito obrigado, amigo. Zago, chame táxi. Chama táxi. Sou Salvador, Azul 4298, informação Tango. Azul 4298. Ok, autorizado Petrolina, o nível 300, via Pezulu 20 até o destino. A decolagem é da 10, primeira curva à esquerda, subida Momo, a transição Foque, o controle 120.8 e o transponder é o 5003. Azul 4298, autorizado 300 para Petrolina, conforme rota do plano de voo. Decola da 190, controle da defesa, por aí tem a bomba, transição de foco, pode ser interceptado, Zulu 20, 208, controle, 5003. Está correto, Azul 4298, e chame para o push e acionamento. É 85, secundária 12545. 2685, grato. 393. Autorizado, 35393, chame para o DAX. 5216, radar Severus terminate, maintain flight level 130, contact now Aracaju approaching, frequency 120.3. 130.3. Boa noite, Santa 3398, acione identificação, desça para 2.000 pés, o ajuste 1012, autorizado ao final do ILSXR, informe estabilizado. Desça para 2.000 pés, 2.000 pés, pode ficar utilizado no X-Play. Pode voar na prova de Duna, então, se você quiser. Autorizado para o de Duna. Duna, obrigado. Saredo 2224, chama agora o Centro Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 12685, 12545, obrigado, bom trabalho aí, bom trabalho. Promete. Zero 76, solo 42, direito 29, solo. Confirma a frequência? 1219. 219, obrigado. Salve Salvador, uma boa noite, Bono 076, Grosso. Bono 076, boa noite, Livro Táxi, via Alfa. Chame antes da Juliette. E a Alfa chama antes da Juliette, voo no 076. Aqui está a Chané 6303, tem a bordo 165 a bordo com 4 horas e 15, Galeão. Gente, Oceania 6313, livre o táxi à direita e no ponto de espera da 10, chame a torre 1895, boa viagem. Obrigado, boa noite. Ataque 35393, nós temos 52 a bordo, autonomia é de 4 horas na terra nativa natal. Gente, 35393, livre o táxi pelo pátio 3, pátio principal, Índia, e no ponto de espera da 10, torre 1895, boa viagem. Táxi em frente via pátios, até Índia, Alfa, ponto de espera, muito obrigado, bom trabalho. Salvador, boa noite, o Azul 491, autorização para Guarulhos. 6313, alinhado e decolar, 100 graus, 10 mais. Alinhado e decolar, 10. Então para Guarulhos. Ok, o Azul 9141, aguarde autorização, ainda não possuímos o plano aí no sistema. Assim que chegar eu chamo o senhor para cópia. Pode confirmar a feira prevista para adiantar aqui. É a da Eulê da Bridge. Tá, Juliette, voo no 076. Ok, voo no 076, observe o ATR da trip à esquerda. Após o mesmo, prossiga para o gate 2, via Juliette. Gente, para o portão 2, após o ATR da trip, voo no 076. Romero, Nova Zero. Trip 5515, chame a torre 118, decimal 95, tomou posto. Obrigado, boa noite. Posição. 6313, livre decolar. Iniciar. Boa noite, trip 5515, estabilizado, com localizador 9 milhas. Decola 48, controle 208. 208, boa noite. Passa externo, baixa travada, 5595. Sente livre pouso, 100 graus, 6295, 5595. Meu amigo Osvaldo, bom pouso aí, abraço, Amaral. Guarda Amaral, abraço. Controle, boa noite, o Xené 6313. Boa noite, o Xené 6313. Contato radar, suba para o nível 360 na saída da EL. Sem restrição, da EL 6313. Sim, 515, solo 51, direito 29 só. Direito 19, 55, no 5. Para 230 para 180. Via 5972, boa noite, acione a identificação, prossiga via, chegada a Bonf para 2000 pés, o QNH 1012. Cinto 93 decolar, vento 100 graus, 102. Oi, Jesus, e atento ao sinalizador no PAT 3. Alfa Juliette, PAT 3, 5595. Decolou 53, 1203, bom voo. Metro Trip 5393. Salvador em 1 no 8, decimal 95. 295, boa noite. Salvador, boa noite, Ronda 3398, estabilizado no LS visual. 3398, livre pouso, custa 10, 080-62. Livre pouso na 10, 3398. Me chamo Sol. É o voo 9287 na posição 8, puxa o back acionado. Chegando no 9287 no 8, chame táxi. Autorizado, chama táxi, voo 9287. Zona 3, Chiba Centro, Recife 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. 3325, 5 ano, voa. Rio 5972, autorizado, final ILS X-Ray, pistão 1 a 0, reporte estabilizado no localizador. Localizado, ILS, localizado, libera velocidade? Afirmo. Sim, pronto, Pedro. Azul 4298, pushback acionamento, tá no 3. 03, inicia de imediato, Azul 4298. Afirma-se. Imediato, agilizando, chame táxi, Azul 4298. Só estamos engatando o trator aqui, mas não tem muito mais. Então aguarde para iniciar, Azul 4298, aguarde a autorização. Tati, copio, Oscar Papa. Salvo Salvador, Alfa 398, Vidrona Sul. 398, boa noite, táxi via Alfa e aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa vai aguardando antes da Juliette para ingresso. Salvo 9287 para o táxi de PLP. 188, 4 horas 30 minutos, autonomia Brasília alternada. Pátio principal após Índia e Alfa, considerando 0, torre 18, decimal 95, altímetro 0, 2, tem uma boa e boa noite, gol 9287. Ok, e a Pátio Índia Alfa, considerando 18, decimal 95, 0, 2, 9287. Vai ingressar após o gol via Juliette e vai manter a posição no través do 08 aguardando o veículo follow me. Então após o gol ingresso Juliette, através do 08 mantém aguardando o follow me. Salvador, é o gol 9287, ponto de espera 10, pronto. O spec é só no metro do portal para o táxi da Azul com a 298. 10, 090 graus, 089. A linha decola 10, gol 9287. O 98 está visual com a abertura do follow me? Pega mesmo até o portão 1 no portão 11, ok? 9287 ao 02-1208, bom. 208, bom. Salvador é o 5393? Trip 393 é o controle. Possibilidade de voarmos numa prova mais direta tipo Aracaju ou Maceió? Sente aguarde, Trip 5393. Ok, na sua escuta, obrigado. Boa noite, TAM 3178. Acione identificação, prossiga via chegada a Mari para 2000 pés, o QNH 10012. Autorizado, TAM 3178. Salvador, voo 9287, passando 3000. O 9287, contato radar, suba para o nível 360 na saída da EL. 360 da EL, com 9287. Direita, Índia Alfa, ponto espera torre 18, decimal 95, altímetro 0012, bom voo e boa noite. Guarulhos 340 está autorizado, via para Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo até Zulu, após direto 13, após conforme rota do plano, decolada 10 com curva à direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Bridge, onde após Bridge já intercepta para Zulu 16, aciona 5014, controle 120, decimal 8. Cruzado 340 para Guarulhos, separando 90, primeira curva direita da El Leda Bridge. Alto Zulu 16, Bravo até o Zulu, 13, rota do plano, 5014 transponder, 208 no controle. Vai do Zulu 9141, portão 9, chame pronto, pushback funcionamento. Tá bom. Paulo Salvador, o gol 1074 no portão 2, informação em uniforme, autorização Guarulhos 340. 360 aprovado no 074, boa noite, copia ou aguarda a coordenação? Copia, 360 no 074. 074, Guarulhos, nível 3620 está autorizado, via para Zulu 16, até Belo Horizonte, para botar o Zulu, após direto Trive, após Trive, conforme rota do plano. Decolada 10, com curva direita, na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Bridge. E após Bridge, intercepta para Zulu 16 e prossegue conforme. Aciona 5006, o controle 120, decimal 8. Entra autorizado Guarulhos, no nível de voo 360, via Zulu 16, após Bravo Hotel Zulu, após trilha, após conforme. Decola da pista 90, com curva direita, saída da El, Leda, Bridge, após Bridge, intercepta o Zulu 16. Aciona 5006, o controle 120, decimal 8, o gol 1074. Qual é a posição após Leda? Leda, Bridge, após interceptar o Pesulu no meio. Vai, segundo 074, portão 2, chame pronto, puxa o back funcionamento. Demorar quando pronto, 074. São Salvador, tá 3305, formação de forma, autorização, Recife 330. 3305, uniforme, formação, 330, nível está autorizado para Recife, via para o Whisky 58, decolando a 10, com curva esquerda na subida Puca. Após Jamo, após Caju, aciona 5007, o controle 120, decimal 8. Autorizado Recife 330, Aperuísque 58, Puca, Jambo, Aracaju 5007 no transponder e 120 decimal 8, tá 3305. 62 é reporte pronto, pushback acionamento, tá 3305. Portará, pushback acionamento, tá 3305. Comodoro Rio, 5972, lembrando a sua escolha. Pátio Rio, 5972, táxi via Alfa. Após via Juliette, ingressando no pátio 3, posição prevista do pátio 3 é a posição 10, posição 10. Mesmo assim, fica atento ao balizador. Ciente, táxi via Alfa Juliette, pátio 3, posição 10, Rio 5972. Gol 9287, chame o centro Recife, 133, decimal 25, alterno 125, decimal 1. 335, 25, 1, gol 9287, ligado. Bom voo. Obrigado, bom trabalho. Boa noite, Oxanem 6224, acione identificação, prossiga via chegada a Mari para 2000 pés, o QNH 1012. Ajuste no 02, ficou para 2000 pés, chegada a Mari, 6224. Trip 5393, chama centro Recife 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2085-2453. 208, boa noite, obrigado, Azul 4298. Torre de Salvador, boa noite, Azul 4298, decolou, a Momo está cruzando 1500 pés. Azul 4298, boa noite, contato radar, suba para o nível 300, saída Momo. 300 na Momo, Azul 4298. PM chamou solo? Da 3305, pegue o fundamento. Meia dúzia, tá livre, chame o táxi na 3305. autorizado, se estiver com sete contatos, a 7306. Localizador, Otan 3178. Zona 78, chame Torres, Salvador em 1 no 8 decimal 95. 1895, muito obrigado, senhor, uma boa noite. Boa noite, bom pouso. Obrigado. Salvador, Otan 3178, boa noite. X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado na LS, portarete aqui da localizador 3178. Pouso autorizado, 080 14 nós, TAN 3178. Livre pouso, TAN 3178. Aglomeração aqui à direita da aproximação, senhor, é o Festival de Verão? É por mês próprio, chame pronto para o táxi azul 9141 em coordenação. 9141. Azul 4298, chame o centro Recife 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. 2685, 2545, grato, boa noite, Azul 4298. Boa noite, bom voo. Natal. Pátio Indy Alfa, ponto esperatório 10895, altímetro no 012, bom voo e boa noite. Obrigado, Pátio, ponto espera 10895, obrigado. Alfa, só um minuto, que eu vou estar aqui na sala S agora. Um 178, no solo 118, direito 121, deixa para 378, táxi via Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Alfa vai reportar da Juliette. Lima Alfa, copia. Lima Alfa, Aracaju, 090, Golfo 677, aerovia, decola da 197 com curva esquerda na subida Conde, aciona 0263, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Bordo Lima Animal.